As Vozes do Rádio. Bom, galera, meu nome é Doni Vieira, eu sou narrador esportivo atualmente aqui na Rádio Globo de São Paulo, na equipe do Osmar Santos, o pai da matéria, e também do seu irmão Oscar Ulisses. Hoje também sou locutor comercial da Rádio Alfa FM, né, 101,7, já tô na Alfa há 12 anos, e também sou narrador esportivo do canal Band Esportes, da TV Bandeirantes, né, já tô no Band Esportes desde 2009 como narrador esportivo, ou seja, juntando tudo dá 21 anos de carreira, né, então, e eu faço estilos diferentes, né, que nem eu narro na Rádio Globo o futebol pelo rádio, que é um negócio dinâmico, rápido, narro no Band Esportes, que é televisão, um negócio bem mais lento, diferente, e sou locutor comercial da Alfa FM, que é uma outra praia, um outro mundo, né, que é locução comercial. Até o pessoal encontra comigo e fala, nossa, mas não é possível, né, você narra futebol na Rádio Globo e grava comercial pra Alfa. Pois é, necessidade de correr atrás da grana aí, né, de pagar o pão de cada dia, de correr atrás do arroz aí no final do mês. Então, ao todo, dá 21 anos de carreira mexendo com rádio. Eu comecei com 14 anos, hoje eu tô com 35 anos, então é uma trajetória de começo, na verdade, né, posso dizer que eu tô começando ainda, tô engatinhando no começo aí, mas já estamos na correria todo esse tempo. Bom, eu escolhi a narração esportiva, é o dom mesmo, né? Na verdade, eu ficava ouvindo em casa com 12, 13 anos, eu trabalhava em farmácia, né? Era atendente de farmácia, fazia aquela correria em farmácia, entregar remédio em casa de gente, aquela coisa toda lá, e no meio disso ficava ouvindo transmissões esportivas lá de quarta-feira à noite, às vezes domingo à tarde tinha plantão na farmácia, abria, sábado à tarde, eu falei, nossa, mas como é que é isso aí e tal? E na verdade a carreira começou através de um trabalho de escola. Com 11 anos a gente fez um trabalho na escola com gravação de vídeo. E aí, no mesmo tempo que a gente fez a apresentação de gravação de vídeo, tá um trabalho em periferia, a professora falou, nossa, mas quem que tá narrando aí? Daí eu falei, ah, pô, sou eu, Doni, tá? Meu nome, na verdade, é Donizete Vieira Pereira, né? E daí a gente começou a fazer essa gravação de vídeo, a professora falou, nossa, mas você tem uma jogada pra rádio, pra locução. E aí eu comecei a me inteirar e tal, e ouvi o futebol pela primeira vez no rádio, José Silvério, que antigamente era da Rádio Jovem Pan, hoje é da Rádio Bandeirantes, e me apaixonei pela profissão. E aí comecei, né? Entrei nesse meio e tal, trabalhei em rádios piratas, né? Não tenho vergonha nenhuma de falar. Trabalhei em 3 rádios comunitárias, que no fundo são rádios piratas, mas claro, com aquela intenção de aprender cada vez mais, né? Afinal de contas, tinha muita gente que tava lá pra bagunçar dentro da rádio, mas eu não, tava ali pra aprender, então me espelhava nos locutores de São Paulo, um Walkmanzinho, na época não tinha, né? MP3, iPod, essas coisas, não tinha nada. E aí eu tinha um Walkmanzinho, eu ficava ouvindo todo mundo, desde a Gazeta 88,1 até a Tropical, que é a 107,9, a última do lado direito ali do dial, né? E o AM também, claro, ouvindo Rádio Jovem Pan, Rádio Bandeirantes, Record, Rádio Capital, enfim, aí, as radiaiadas que tem por aí, né? E aí comecei a trabalhar com 14 anos, trabalhei até os 18, quando eu consegui ter a idade para fazer o DRT, que é a formação de locutor profissional, que você tira um registro no Senac. Eu fiz o curso no Senac da Lapa em 97 com o professor Celso Cardoso, né, da TV Gazeta. E ali me formei em locutor profissional, né? E aí consegui entrar na Rádio Tropical FM, 107,9, aí foi seguindo, né, Tropical, daí trabalhei 4 anos na Tropical, trabalhei 8 anos na Nativa FM, e sempre nesse tempo de fazendo locução de músicas na Nativa, tal, na Tropical, fazendo futebol paralelo, só que, claro, com contrato, com registro pelas rádios FMs e no futebol como freelancer, né, e aí até que foi surgindo, trabalhei na Rádio Bandeirantes como narrador esportivo, trabalhei na Rádio Gazeta AM, na equipe do Osmar Garrafa, da TV Gazeta, na Rádio Capital AM, na equipe do Fiore Gigliotti, daí entrei na Rádio 105 FM, daí da 105 eu vim aqui pra Globo em 2010, 2011, né, e tô até hoje trabalhando, só que nesse meio tempo, como eu disse, né, fazendo locução comercial pra Alfa, gravando comerciais pra empresas, tal, pra rádio, TV, e fazendo locução de FM também, que era a minha praia, né. Momento Saúde na Alfa FM, com o professor José Rubens Delia. Bom, a dificuldade maior que eu já enfrentei é você entrar, né? Você ter a primeira chance. Na verdade, a minha primeira chance foi o seguinte: eu morava em Itapecerica da Serra, onde moram meus pais até hoje, né? Sou natural de lá. E comecei a ler na igreja, pra vocês terem ideia, hein? Comecei a ler na missa lá da igreja e tal. Tinha uma parte lá que tinha umas frases pra gente falar e eu comecei ali. E o padre dessa igreja, o padre Alberto Gambarini, ele tinha programas de rádios que tem até hoje e TV também, né? Hoje ele tá na Rede TV, TV Gazeta. E aí ele me ouviu fazendo fazendo aquela passagem na igreja lá, era a frase que a gente falava, era assim, era: louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e por aí ia, né? Eram frases assim. E aí pegou nisso aí e tal, e aí ele me levou pra rádio. Ele fazia um programa na Rádio Morada do Sol AM, que é ali na região de Santo Amaro, uma rádio oficial, não pirata, né? E eu comecei a fazer a abertura do programa. Li um texto de abertura, uma folha de sulfite e tal, com umas 80 palavras ali, e eu fazia a abertura do programa. E a maior dificuldade, na verdade, eu posso dizer que eu não tive, né? Porque graças a ele, ele deu o pontapé inicial pra eu entrar no rádio com 13, com 14 anos. Na hora de escolher soluções online, o que você procura? Soluções integradas? A Telium é 100% nacional, está presente em todo o Brasil e possui um amplo portfólio de soluções corporativas. Desde um simples envio de e-mail, telefone IP, cloud computing ou até mesmo uma transmissão eletrônica de dados. Conectados? Nós estamos conectados com o mundo. E você? Acesse telium.com.br e tenha mais informações. Telium, soluções para um mundo conectado. Bom, coisa engraçada, por exemplo, no futebol, tava na 105 FM, a gente foi narrar um jogo lá em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, e era Santo André e São Caetano. Por uns 5 minutos ali eu comecei a narrar o trocado dos jogadores, porque era tudo azul ali, azul daqui, azul dali, e na 105 a gente tinha uma certa liberdade pra brincar e tal, fazer palhaçada, não sei o que e tal. Aí falei, cara, daí o cara me corrigiu, falou, meu, você tá narrando o cara errado, por exemplo, o Tião é do São Caetano, não do Santo André. O João é do Santo André e não do São Caetano. Nossa, isso aí foi uma festa, deu uma risadaiada. Sorte que não saiu gol naqueles 5 minutos, né? Porque senão é gol do João, do São Caetano, e era de Santo André, né? Então isso aí foi uma coisa engraçada que aconteceu. E no ar acontece, né? Sei lá, a gente trabalhou em FM também, acontece muitas coisas, a gente errar a música. Tinha uma música do Daniel, tava na Nativa já, acabou de entrar na Nativa em 98. A música do Daniel era Dame Dame, uma música antiga do Daniel, e eu falei Dame Dame no ar. Aí foi uma risadaiada, ouvinte ligando, ô, seu burro, é Dame Dame. As fãs do Daniel, né? Nativa, Daniel, Dame Dame, era Nativa, Daniel, Dame Dame, nas mais pedidas, não sei o que tá. E aí tem uma porção de coisa, né? Se você for juntar aí, dá uma sacolada de coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Narrar, por exemplo, jogo também de times de fora, China, aquela coisa toda lá. Quem me ensinou muito isso aí foi o Silvio Luiz, né? Que tá na Rede TV hoje, que foi da Bandeirantes e tal. Ele falava assim pra gente, ah, pega o nome de uns três aí e usa o jogo inteiro, né? Porque os caras é tudo igual, pô. Se vira aí, África, né? China e tal. Os caras são tudo igual, pô, né? Enfim, tem essas coisas aí que a gente usa que o ouvinte, na verdade, acaba não percebendo, mas no fundo tem esse tal critério, esse total domínio. A gente pega o nome de uns três chineses ali e é tudo Zhang, Yang, né? E sai isso aí, né? Agora, na Rádio X1, as músicas que fizeram sucesso nos anos 70. Confira o X1 70. Bom, time do coração todo mundo tem, né? Eu tenho, claro, com certeza. Eu sou palmeirense, né? Posso te falar aqui, sou palmeirense. E, na verdade, como a gente trabalha com narração esportiva, a gente tem que emocionar o público no rádio e na TV, né? Então, a gente, tá, jogo do Palmeiras, a gente arrebenta na transmissão. Jogo do São Paulo, do Corinthians, do Santos, times do Brasil também, enfim. Não tem essa de puxar a sardinha pra um time ou pro outro, não. A gente tá narrando ali, a gente é profissional e eu, por exemplo, tenho, não sei se chega a ser um diferencial, mas pelo menos eu uso isso nesses 21 anos. Eu grito gol igual pra todo mundo. Por exemplo, eu tô fazendo Palmeiras e CSA de Alagoas na Copa do Brasil. Se o CSA marcar, eu vou gritar o gol com o mesmo tempo, que é uns 15 segundos, o mesmo gol do Palmeiras que eu vou gritar de 15 segundos. Pra não ficar, por exemplo, gol do Palmeiras! Daí vem do CSA, gol do CSA! Não, eu deixo um tempo igual, até pra ficar neutro ali, né? Gol do CSA, mesma coisa que gol do Palmeiras. Então, eu trabalho desse jeito, né? Olha o Verdão, Araújo rolou para Valdívia, vai fazer, Leandro tocou, é bola na rede! O gol mais marcante que eu já narrei, e tem muitos, hein? Tentar reproduzir aqui, tem muitos. Complicado, né? Na verdade, não dá assim pra ver de cabeça aqui um aqui, mas são vários. São vários. Eu já fiz final de Copa do Brasil, do Santos, né? Do São Paulo. Ixi, Maria. Tentar reproduzir um aqui. A gente tenta fazer uma brincadeira aqui, mas não é que seja um gol assim, por exemplo, que marcou, né? Pode pegar aqui um Corinthians e São Paulo e tal. Então vamos tentar fazer uma brincadeira aqui, vamos ver. Vem, tricolor do Morumbi, atenção, São Paulo, tá toma posição pela ponta direita do gramado, Rodrigo Caio, na boca do gol, tô vendo ali zagueirão Antônio Carlos, tô vendo também posicionado ali a lateral esquerda do São Paulo, atenção, todo mundo na casinha da emoção, Douglas tá por ali, Álvaro Pereira também, olha o São Paulo, Maicon também está colocado, vem tricolor, atenção, Rodrigo Caio na ponta direita, Morumbi em pé, levantamento de Rodrigo Caio, desvio do Fabuloso, defendeu, Cássio voltou de novo, Rodrigo Caio de cabeça, bate essa bola, espalma na retaguarda, voltou de fora no bico da grande área, Luiz Fabiano vai tentar um chute de primeira, bateu por cobertura, bola na rede, gol do São Paulo no Morumbi. O ouvinte fala no PAN da Globo. Ligeirinho da Rádio Globo. Ligou? Ligou? Ligou? Alô, Rádio Globo? Falou, falou, falou. 3662-1210. O telefone não para. Alô, boa noite. Bom, cuidados que eu tenho com a voz. Acho que nenhum locutor tem cuidado com a voz, não, viu? Falar português rasgado aqui. Esse papo de não tomar gelado. Ih, tudo mentira, meu. Eu tomo chopp, cerveja, uísque, caipirinha. Não tem nada disso, não. Meu negócio é dom de Deus mesmo. Quando dá uma engasopada, que você fica sem voz assim, meu, fazer o quê? Você faz um repouso vocal, tomar muita água, né? Que a gente. É a única dica, né? Tomar muita água, 1,5 a 2 por dia, pra deixar as cordas vocais. Agora, dizer que tem repouso de voz, aí esquece. Né, mas dizer que você não toma gelado, que você não toma álcool, isso aí é a maior mentira que tem no meio, né? Todo mundo espoca a cerebrina, né? Todo mundo enche a lata aí. Não tem essa, não. O novo Kia Sportage tem nova frente, novos faróis, novas rodas, novo escapamento duplo e novos detalhes de interior. São duas opções de motor, 2.0 ou 2.7 V6. E nos dois casos, freios ABS de série. O Sportage já é um dos SUVs mais vendidos na Europa e nos Estados Unidos. E o mais importante, ele já se atualizou e a concorrência ainda não. Vá a uma concessionária Kia, compare e aproveite a redução do IPI. Novo Sportage, ainda mais bonito, mais charmoso, mais SUV. Bom, dica para quem quiser seguir a carreira de locutor esportivo. A dica, galera, é ver primeiramente você tem o dom mesmo da narração esportiva, né? Porque, na verdade, hoje em dia não existe um curso que dê as dicas para você, por exemplo, falar rápido, para você emocionar o ouvinte. Você tem que ter o dom mesmo, tem que se pegar um jogo ali, começar a brincar, ouvir narradores, pegar frases deles, né? E tentar ali fazer igual e ver se você consegue. Porque, na verdade, se você chegar, por exemplo, num Senac ou numa escola para narração esportiva, o cara jamais vai te ensinar a falar rápido ali, né? Ele vai te dar algumas dicas, não sei o quê, mas o narrador esportivo eu acho que é um dom mesmo. Agora há cursos para comentarista, repórteres, plantão esportivo. Aí há cursos, aí até concordo. Agora para narração esportiva, pro cara ficar louco ali falando rápido, 90 minutos e tal, se identificar os jogadores, aquela coisa lá, é complicado, viu? Acho que, na minha opinião, não tem um curso. Pode ser que até alguém não goste que eu tô falando, mas na minha opinião não tem curso pra narração esportiva no rádio, não. Na TV, que é diferente, que eu já falei, né? Na TV é um negócio mais lento, mais devagar e tal. Você faz bem mais tranquilo, né? Então, e aí no Band Esportes, pra eu fazendo narração no Band Esportes, é um negócio mais diferente, né? Lá a gente narra menos futebol, a gente narra tudo lá, pra você ver como é, né? A gente narra basquete, vôlei, tênis, rugby. É um negócio bem diferente lá na TV, né? No Band Esportes, que eu tô desde 2009. Dá pra fazer um lance aqui, na de vôlei, por exemplo. Vamos lá. Vai sacar uma Serata. Tomando posição, Albert. Autorizado, vem pro levantamento no forçado, Albert. Recepção ali atrás. Pega Caio. Coloca perto da rede. Pro levantamento, subiu Douglas. Coloca no chão essa bola. É ponto da equipe italiana. Já é um negócio mais devagar, né? Um negócio mais sem emoção na TV, né? A Alfa FM, locução comercial que eu faço, já é outro mundo, né? Pegar um comercial aqui que eu gravo na Alfa, por exemplo. HSBC Brasil apresenta Titãs no Credit Card Hall. E aí vai mudando, né? Por exemplo, outro da Alfa FM. Aquário de São Paulo, o maior aquário da América Latina, traz pra você, no mês das crianças, novidades imperdíveis. Aí tem comercial de banco, por exemplo, que eu faço muito na Alfa também e pela TV. O Banco Real lança nesse exato momento a promoção que você não pode perder. Poupança Já do Banco Real. A sua oportunidade está aqui. E por aí vai, né? Daí tem agora a época de Páscoa, né? A Cacau Show lança mais uma novidade para você neste mês. Vá até agora a Cacau Show e encontre os melhores ovos de Páscoa com promoção exclusiva. Os melhores ovos de Páscoa com promoção exclusiva. Apoio Alfa FM. Muito melhor com você. Bom, eu sou muito sincero no que eu falo, né? Não fico iludindo, não contando mentira e tal. Falei realmente a verdade aqui, o que acontece com uma pessoa que tá no começo de carreira, apesar de ter 21 anos, mas eu não consegui nada ainda. Eu tô na batalha aí, tô correndo e tô à disposição de vocês, beleza? As Vozes do Rádio.